Se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, seguir os teus passos e jamais me desviar. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mas que abundantes serão, eu viverei tudo que tens pra mim, da tua obedecer. Oh, quero te obedecer, Senhor. Oh, oh, oh. Diga-se atentamente ouvir a tua voz. Se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer. Meu coração, se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, oh, o deserto então será manancial. Senhor, oh Deus, eu estou disposto a te obedecer, Senhor. Oh, xataravalavassananamashata. Ainda que seja difícil, Senhor, o desejo do nosso coração é obedecer, ouvir a tua voz. Põe a mão sobre a tua cabeça, querido. Faz essa aliança com o Senhor. Diga, Senhor, eu quero te obedecer, Senhor. Eu quero te obedecer, custe o que custar. Nem sempre obedecer é fácil. Na maioria das vezes obedecer é difícil. Mas é a tua obediência que vai trazer, que vai te autorizar a prosperar. É a tua obediência, querido, que vai te levar à terra, ao caminho da terra prometida. Diga, eu vou te obedecer, Senhor. Eu vou te obedecer. Agora dá glória a Ele, querido. Dá glórias ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Aleluia.